Boa tarde a todos e a todos, bem-vindo à Porta Aberta ao Desporto. Hoje, boa tarde Bruno, estamos cá os dois. Exatamente, boa tarde José. O nosso caro amigo Arjemir não pode estar hoje presente, mas como tu dizes e bem, estamos cá os dois. E a missão será feita, com certeza. E boa tarde a todo o auditório. E cá estamos para mais uma desfolhada desportiva da semana passada, desta semana. E com novas contratações, não é? Já parte dos clubes, contratações de inverno. E falámos de polémicas? Não vale a pena. Não, penso que não há assim, não tenha havido assim. Bah, não, em Portugal há sempre qualquer coisa. Não estou a falar da Taça da Liga. Em Portugal há sempre qualquer coisa. Os clubes também habituaram-se a isso. Habituaram-se também a, por qualquer coisinha, a armarem barulho. É. Porque se a gente reparar nos outros campeonatos, aqui em França, por exemplo, ou na Inglaterra, ou em qualquer outro campeonato, não vemos, desculpando o termo, a palhaçada que vemos todas as semanas no nosso país, não é? Todas as semanas a gente. Há sempre barulhos, há sempre críticas arbitrais, há sempre. É um facto que também existem os erros, não é? E isso também já era bem horinhas de melhorar, ainda para mais porque temos as tecnologias hoje em dia para ajudar os árbitros e tudo, mas parece que nem com as tecnologias os árbitros por vezes querem cumprir e fazer as coisas como devem ser. É pena para o nosso futebol. É pena, é. Mas depois também há outra parte que é os diretores, presidentes e diretores, já para não falar em treinadores e jogadores, mas sobretudo presidentes e diretores dos clubes e até mesmo alguns treinadores que também não ajudam em nada a que as coisas também sejam mais serenas e corram melhor, não é? Isso também, como tu dizes, também tem razão. Sim, porque se tu reparares, José, os clubes quando é a favor deles não reclamam, não é? Tudo está bem, mas quando há um pequeno erro, sobretudo os grandes, os chamados grandes, quando há um pequeno erro contra eles, parece o fim do mundo. Quando é a favor, não reclama, mas quando é contra, um pequeno erro que seja, parece logo o fim do mundo, não é? Já está. Mas bom, é o nosso futebol. É o nosso futebol. É então, muito bebido à flor da pele. Então vamos começar com a música. Vamos ouvir os solitários. Por que será, não? Força aí, força aí, José. Então vamos ouvir. Amigo, estou apaixonado por alguém que tu também já foste dela. Aquela mulher que outrora tu mandaste embora por não gostar dela. Amigo, qual foi a razão para dizeres que não a uma mulher tão bela? Então me diz, quero saber se eu vou sofrer se casar com ela. Amigo, não fico zangado, ver-te apaixonado e feliz assim. Foi ela que um dia me disse, quando se apaixonasse não era por mim. Agora para meu castigo, ela está contigo e diz que te quer. Por isso quero te dizer, não vou mais sofrer por essa mulher. Por que será? Por que será? Por que será? vai ela ligeirinha, que graça no seu andar, mas parece uma andorinha pelo céu a esvoaçar. Quando ela passa na rua, o céu fica mais cinzento, pois sai o sol e a lua para ver por um momento. Lá vai ela ligeirinha, lá vai ela tão sozinha, tão sofrida e já sem fé, mas passa firme com graça. Todos falam se ela passa, mas ninguém sabe quem é. Mas ela vai tão distante, os olhos postos no nada, a tristeza no semblante e a alma tão cansada. Leva nos ombros o peso de uma herança tão nefasta e nem a alma rasto acesso de uma vida madrasta. Lá vai ela ligeirinha, lá vai ela tão sozinha, tão sofrida e já sem fé, mas passa firme com graça. Todos falam se ela passa, mas ninguém sabe quem é. Lá vai ela ligeirinha, lá vai ela tão sozinha, tão sofrida e já sem fé, mas passa firme com graça. Todos falam se ela passa, mas ninguém sabe quem é. foi Adriana Luna, o que eu quero amar. Portanto, agora vou-te deixar falar sozinho, porque o meu computador aqui do meu lado não está em condições, portanto não posso ajudar nos resultados. Tens de fazer tudo tu aí desse lado, como uma pessoa bem que a ser ficha aí, não é? Tudo em ordem. Portanto, dá-os o resultado da 19ª. Vamos aqui tentar tudo. É evidente que se desse lado estiver a funcionar entre os dois, sempre é melhor. Não é o caso, temos tido problemas aqui na rádio que estamos a tentar resolver e que irá ser resolvido, com certeza. Ah, mas sim, senão a gente não pode continuar assim a fazer isso. Exatamente, mas entretanto a gente vai tentando se desenrascar conforme pode, não é? Aí está. Ora, então vamos aos resultados da 19ª jornada da nossa Liga, do nosso Campeonato de Portugal. Que decorreu a meio desta semana, não é? Devido à Taça da Liga no fim de semana passado. Segunda, terça, quarta. Exatamente, decorreu durante a semana. E onde os resultados, portanto, foram os seguintes: Marítimo 0, Rio Ave 2, Moreirense 2, Nacional 1, Tondela 0, Aves 2, Santa Maria da Feira, o Feirense 1, Vitória de Guimarães 2, Portimonense 0, Chaves 1, Benfica 5, Boa Vista 1, Sporting de Braga 1, Santa Clara 0, Vitória de Setúbal 1, Sporting 1 e Futebol Clube Porto 3, Belenenses 0. Estes são os resultados, né, desta 19ª jornada, onde houve aqui pequenas surpresas, como no caso do Rio Ave, que não vinha a ganhar os jogos, não é? Sim, e foi ganhar aqui, foi vencer 2-0 à Madeira. O Marítimo esse também é irreconhecível este ano, em relação ao Marítimo. Já mudou o treinador que está lá, o Pati, Pois, exato, e mesmo assim as coisas não estão a funcionar. Marítimo esse que nos habituou a estar sempre nos lugares cimeiros, não é? Lugares da Europa, e que este ano de facto não está a fazer um campeonato muito aquém daquilo que nos habituou. Aqui o Moreirense a vencer 2-1 Nacional. Moreirense que está a fazer um campeonato surpreendente. Excelente. Surpreendente, excelente mesmo. Penso que o melhor campeonato sempre do Moreirense na primeira divisão. O Tondela a perder 2-0 em casa com o Aves. Tondela que ainda há pouco tempo tinha vencido o Sporting, não é? Onde o Tondela, o José Mota foi despedido, e quem está agora é o Augusto Inácio como treinador. No Tondela ou no Aves? No Aves. Ah, não sabia dessa troca. No Alves, o José Mota foi despedido e entrou o Augusto Inácio. O Augusto Inácio, portanto já. Então neste jogo já estava o Augusto Inácio. Já era. Exatamente, já surtiu efeito essa troca, não é? Por norma costuma surtir efeito. Depois tivemos o Feirense a perder em casa com o Guimarães. Feirense esse que também há dois anos, não é? O Nuno Manta salvou esta equipa quando despediram o treinador, e ficou o treinador junto, o Nuno Manta, e acabou por fazer quase um milagre por salvar este Feirense, que no ano passado a direção o manteve, que fez um campeonato muito razoável, muito jeitoso, um Feirense aguerrido, um Feirense, mas que este ano as coisas também não estão a correr lá muito bem para os lados do Feirense, para o Nuno Manta, que salvou esta equipa há dois anos e que no ano passado fez um bom campeonato, mas este ano as coisas não estão a correr pelo melhor. Aqui o Chaves a dar um ar da sua graça, a ir vencer ao Portimonense, um triunfo muito importante na luta pela manutenção, não é? Sim. Porque Portimonense esse que tem feito um campeonato muito, muito bom. Sim, está a fazer um excelente, o Portimonense, um excelente. Começou mal, mas... Sim, já venceu o Sporting em casa, já empatou com o Benfica. Não está a ser fácil para os grandes ultrapassar este Portimonense. Portanto, e aqui o Chaves a arrancar aqui uma vitória muito importante nesta luta. Aqui o Boa Vista que também trocou o treinador, não é? Houve aqui uma troca Boa Vista-Vitória de Setúbal, ou seja, o Lito Vidigal veio para o Boa Vista e o Jorge Simão foi para o Setúbal, não é? Não, quem está no Setúbal é o Sandro, o antigo jogador. Agora, tinham-me dito que a troca que era essa. Então, não sei. Então foi... O Lito Vidigal vinha para o Setúbal e O Lito Vidigal veio para o Boa Vista. Isso exatamente. É verdade. Agora se o Jorge Simão, que estava no Boa Vista... Não te posso dizer. Isso não... Foi assim que me tinham informado. Também no... quem orientou a equipa frente ao Sporting? Foi o Sandro, sim. Foi o Sandro? É jogador de Setúbal. Agora te dizer se... Então se foi, foi hoje ou há pouco tempo, quando não li essa notícia ainda. Exato, ok, bom, então talvez me tenham informado mal. Pronto, aqui o Boa Vista que não estava muito bem com Jorge Simão, as coisas não estavam a correr muito bem, não é? Não é que o Boa Vista jogasse mal, porque não tem jogado mal, mas não estão a acontecer os golos, a finalização está a falhar e o Boa Vista, os resultados não vão ser um dos melhores. E aqui, mais uma vez... Vamos ver agora que o Porto emprestou o Bueno, o espanhol ao Boa Vista, a ver se eles, mas como ele também no Porto não tinha jogado. Sim, e também não é por um jogador ou dois por vez que as coisas... Às vezes é uma questão de sorte também, porque o Boa Vista é o que eu digo, não tem jogado mal, eu tenho visto os jogos, mas falha na finalização, exatamente, e depois, claro, as coisas não porque têm sido jogos muito aguerridos, mas falta marcar os outros. Depois, portanto, a ser aqui goleado no Benfica por 5-1. O Braga a vencer 1-0 o Santa Clara num jogo difícil. Muito difícil, até. Exatamente, até muito difícil. O Santa Clara tinha tido duas oportunidades claras em antes do gol do Braga, até um penalti falhado. E o Braga depois ali num contra-ataque rápido a fazer o golo e aqui arrancar uma vitória de certa forma a ferros, mas o que é certo é que somou mais 3 pontos e continua ali na luta. E, depois temos aqui o Vitória de Setúbal Sporting esse que continua a não superiorizar as equipas. O Sporting venceu a Taça da Liga. Nos penaltis, dois jogos. Na minha opinião, o Braga foi superior ao Sporting no jogo. O Sporting foi feliz depois dos penaltis. Claro que depois dos penaltis é uma felicidade. Já que estás a falar nos penaltis, pá, eu acho que um dos melhores guarda-redes no campeonato da primeira divisão hoje em Portugal, o guarda-redes do Sporting deles. Nos penaltis ele mostrou ser muito jeitoso, como o do Braga também gostei de ver nos penaltis. Mas depois no futebol ele tinha feito um bom estava a fazer um bom trabalho em antes de vir para o Sporting, e no Sporting não é que esteja a fazer um mau trabalho, mas acho que ainda falta qualquer coisa. Ainda se viu agora neste jogo com o Porto, o golo que ele sofreu é mal batido, não é? Sim. Mas acho que ainda falta qualquer coisa em relação ao que a gente também estava habituado. O Rui Patrício, claro, numa grande forma, e tenho mostrado lá fora, não é? Tenho mostrado no Wolverhampton. E portanto acho que ainda falta qualquer coisa, mas que irá lá, penso eu, porque de facto penso que é um bom guarda-redes, como o do Braga é também, como temos, acho que temos bons guarda-redes no campeonato. Nosso campeonato não se pode dizer que há assim frangueiros como sim, dizer. Temos bons guarda-redes, temos. Aqui o Sporting, como eu dizia, tinha sido já feliz na Taça da Liga, porque o Braga, na minha opinião, tinha sido superior ao Sporting. O Sporting depois foi feliz nos penaltis, porque nos penaltis, claro, é sempre uma felicidade. Com o Porto igual, na minha opinião, o Porto também foi superior ao Sporting. Não tanto, na minha opinião, como no jogo da Liga. Na minha opinião, no jogo do campeonato, o Porto em Alvalade foi mais superior, na minha opinião, ao Sporting, que foi agora na final da taça. Penso que o Porto mostrou mais futebol no campeonato quando foi Alvalade do que agora na final da taça. Penso que foi um Porto com algum receio, como era uma final. Sim. Com algum medo de sofrer golo e o Sporting, mas lá está, mas na minha opinião mesmo assim foi superior ao Sport. O Sport mais uma vez acabou depois por ser feliz nos penaltis. Ou seja, na minha opinião, o Sport não tem sido superior às equipas. E a prova disso foi que vem de vencer uma taça, uma competição, e chega aqui ao Setúbal e quem viu o jogo não se vê um Sporting superior ao Setúbal. Quer dizer, não é normal para uma equipa como o Sporting, dos chamados três grandes, numa equipa que ano após ano vai tentando lutar pelo título e que não se consegue superiorizar. Ainda há pouco tempo perdeu no Tondela este Sporting e mais uma vez também no Tondela não conseguiu ser superior ao Tondela. Quer dizer, isso não é normal. Excesso de confiança. Isso não é normal. Que o Sporting não ganhe, até se pode compreender, mas que mostre futebol para ganhar o jogo, não é? E não tem sido o caso. O que domine mais o jogo. Claro que domine o jogo, porque tem que chegar ao Setúbal e jogar para ganhar, logo desde o primeiro minuto, e não tem sido o caso. No Tondela não foi o caso, no Setúbal não foi o caso, perdeu no Portimonense 4-2, também não foi o caso. O Portimonense foi sempre superior ao Sporting em todo o jogo. E amanhã vai ter Sporting, podemos dizer que a derrota no Portimonense no Tondela ainda agora há pouco tempo, e este empate no Setúbal, o Sporting perde aqui 8 pontos com 3 equipas que lutam para não descer. Não é? E se formos buscar esses 8 pontos, o Sporting estava a 2 do Porto. Pois é, o Sporting estava a lutar pelo título. Ou seja, mas ano após ano tem sido isto. Tem sido o Sporting a perder pontos todos os anos com as chamadas equipas pequenas. E é aí que se perde os campeonatos, na minha opinião. Não é nos confronto com os grandes. É aqui nestes pontos que se vai perdendo com estas equipas, mais chamadas mais pequenas, que se perde os campeonatos. E nisso o Porto tem aproveitado mais, e os outros, Benfica e Braga, e o Sporting está a começar a ficar arrumado o título, praticamente, porque está a 10 pontos do Porto, e hoje recebe o Benfica. E se não ganhar, praticamente fica... Embora que, na minha opinião, já está quase arrumado, porque o Sporting não tem qualidade, sim, na minha opinião, para se bater até... Para se bater com os chamados grandes e para lutar para o título. Na minha opinião, não tem. Na minha opinião, o Braga até tem melhor plantel que o Sporting. E O Braga é que tem mais escolha, tem uma equipa mais equilibrada e tem um banco onde por vezes está, por exemplo, o Wilson Eduardo ou o Paulinho avançado, onde estão jogadores que tanto são titulares como estão no banco. É do mesmo nível, quase. Do mesmo nível, exatamente. E o Sporting não tem esse banco. Agora vamos ver que os reforços que vieram para o Sporting. Sim, mas se reparar os reforços que vieram para o Sporting é rapaziada nova, com 18 anos, 21 anos, quer dizer, não é jogadores afirmados, é jogadores que se calhar no futuro vão dar qualidade ao Sporting, mas se calhar no imediato, se calhar não. Não estou a ver ali jogadores assim muito... Também... Eu acho que nós temos, e temos aqui falado muito nisso, José, acho que nós temos bons jogadores no nosso campeonato. Temos ali clubes com bons jogadores. A prova disso é o Porto, que tem ido buscar, é o Santa Clara, tem ido buscar, não é? Foi buscar o Fernando, foi buscar... Agora foi buscar aquele, o senegalês, ou o Moreirense, ou o Braga, sim, mas está bem prestado. Exato, ou seja, o Porto tem-se reforçado no nosso campeonato. Bem. E o Porto tem conseguido os resultados. Já no passado assim foi, para ser campeão foi buscar jogadores ao nosso campeonato, ao Portimonense e tudo, que exato, tudo devolveu depois. Embora um ou outro pode acontecer, claro que acontece sempre de chegar ali e não se afirmar, mas nós temos bons jogadores. Esse Santa Clara está a fazer um bom campeonato, o Moreirense está a fazer um bom campeonato. Ora, se estão a fazer um bom campeonato, é mérito dos treinadores, é lógico, mas é porque têm ali qualidade. Mas é porque tem qualidade. Se tem essa qualidade, o porquê dos clubes, os nossos chamados grandes, de não ir ali buscar jogadores? Porquê é que vão sempre lá fora buscar jogadores que por vezes chegam aqui e não se adaptam ao clima, não se adaptam ao campeonato, não se adaptam a uma série de coisas, não é? Uma série de fatores. Não sei se tu viste esta semana o Rui Pedro, o Aker. O lançado do Porto. Não, o Aker que está na Hungria. Que foi detido, na Hungria, sim. Que está detido por que revelou dos e-mails do Benfica, mesmo da... Exato, aquele jovem de 30 anos, exato. Mas que começou por dizer as contratações que... Ele não atacou o Benfica logo no princípio, foi o Porto, com aquelas contratações do Leão, aquelas coisas que estavam mal feitas, onde havia dinheiro debaixo da mesa e tudo. Que... Sim, mas isso na nossa opinião. Como ele disse, nós sabemos perfeitamente que isso que existe. O futebol em Portugal é uma mafia. Isso, a coisa, seja Porto, Benfica, Sporting, tudo, cada um é para. Quer dizer, cada empresário tem de ter um porcentagem de dinheiro da transferência do jogador. O jogador que vem por, vamos dizer, 5, 6 milhões, ao final o clube, com aquilo tudo, fica para ir por 10. Não é? Mas esse dinheiro... Mas não é só o empresário, depois é as direções, é toda a gente que mete dinheiro ao bolso. Mas isso acontece um pouco por todo lado, mas no nosso país, como é mais pequeno, e eu acho que acontece muito mais no nosso país, para um país pequeno, do que noutros campeonatos quaisquer. Mas bom, isso é que estraga muito o nosso futuro. E é por isso que ele estive a ler um artigo O mal é que ele mexeu em coisas que envolvem muita gente grande, não é? E não envolve só Portugal, é que a FIFA, a UEFA, tudo está lá metido. Pois, claro. Não é só. Ora, se isto vamos ver, se aquilo seja tudo certinho, é uma bomba no futebol. É mesmo, não é uma bomba no futebol português, é no futebol mundial. É isso. Sim, mas no português, quando há um caso destes, abafa-se logo, porque há muita gente grande envolvida e nunca dá em nada. descobre-se sempre coisas dos chamados grandes, de mafias de todo o tipo, mas nunca, infelizmente, nunca dá em nada. Nunca dá em nada. Nunca há de chegar, que na minha opinião, ao que aconteceu em Itália há poucos anos, que na altura a Fiorentina, a Juventus, não é? E a AC Milan foram para a segunda divisão. Não estou a ver isso acontecer nunca em Portugal. Mas bom, é o que temos. É o que temos, é o que é isso. E bom, por último, vamos aqui para o último resultado, não é? O Porto, que venceu 3-0 o Bolonense. E de destacar esta vitória, porque o Porto, que vem, um jogo fácil, que vem de uma derrota que animicamente afeta sempre a equipa, não é? Porque é assim, é uma competição, é uma final, o caso da Taça da Liga, e que ninguém gosta de perder, e o Porto não podia dar melhor resposta depois dessa derrota do que esses 3-0 ao Bolonense. O Bolonense tem feito um bom campeonato também, atenção. E o Porto não podia dar melhor resposta do que, como tu dizes, e bem, acabou por tornar tão bem fácil, não é? Ora, já que estamos a falar dessa final, queria só dizer, eu pessoalmente não gostei do caso do Porto não ficar quando o Sporting subiu para levantar a taça. Sim, José, mas também não gostei de, quer dizer, do o Porto, nesse sentido, teve um mau feitio de perder. Mas também, pá, quem está do... A gente ganha. Não, bom, que diga uma coisa, isto... Pá, mas palavrões e tratar mal umas pessoas também. Seja do Porto, seja do Sport, seja do Benfica, pá. A gente tem de saber ganhar e perder. Descusado estar a insultar as pessoas. Compreendes o que eu quero dizer? Sim, mas ali não me apercebi assim tão bem de... A única coisa que me apercebi que podia ter havido insultos foi ao treinador dos guarda-redes quando ele estava a ser... E a escupidela que ele teve, mais nada. Agora, depois daí, ele pegar também na medalha para tentar agredir um adepto, sim, é assim... Quem está no lugar deles tem que estar preparado para ouvir bocas e para isso acontece no futebol. Não gosto do mal perder, mas também havia de haver... Agora, depois da atitude que o Porto teve e não esperar que o Sporting recebesse, isso infelizmente no nosso campeonato. Isso não gostei. Mas infelizmente no nosso futebol tem acontecido muito isso, infelizmente. Por exemplo, como quando o Porto foi campeão na Luz e que apagaram as luzes. Exatamente, isso infelizmente tem acontecido muito no nosso futebol, esse tipo de atitudes. Foi só agora que o Porto, já aconteceu com outros clubes. Sim, sim. Fazerem também essas. Infelizmente. Eu acho que a gente temos um mau perder. O desporto, temos de saber ganhar. Pois, mas é como eu dizia há bocado, nós vivemos muito o futebol à flor da pele e depois, infelizmente, temos este tipo de atitudes. Eu acho que ainda há muita falta de cultura também no nosso futebol, nos nossos homens que lidam o futebol, não é? Acho que ainda há muita falta de cultura e no nosso povo até, porque nós temos visto ultimamente situações mesmo nas camadas jovens. Ainda aqui há dias num jogo, acho que foi de Júniors, lá em Portugal, onde os pais se pegaram na bancada. Eu vi as imagens nos filmes. Isto tem sido ano após ano, isto tem sido todos os anos, isto tem havido foi, sempre. Não foi no Copa da Piedade? Talvez. Mas isto tem sido todos os anos, isto. Jogos que não chegam a acabar, de mesmo de escalões inferiores. Aqui okay. Há tempos falamos aqui, o Argemiro, dali da zona de Aveiro, também, que até foi no Copa do Beira-Mar que jogaram, acho eu, essas equipas. E ao sair para o baldeário, o Arte foi agredido. Mas isto tem sido constante, é constante todos os anos. Eu joguei muitos anos lá futebol, em Portugal, nos campeonatos da AFE do Porto, e isto quase todos os fins de semana, há jogos que não terminam por porrada, há agressões, há tudo, há adeptos. Porquê? Porque eu acho que o que faz falta também no nosso futebol é também as leis. As leis serem mais... Tem que haver mais rigor nos castigos. Porque nós, José, não sei se te lembras, há dois ou três anos, aquele avançado do Canelas, agrediu o Arte com a joelhada no nariz, que ele partiu na altura, não foi no nariz. E quer dizer, o que é que esse jogador teve de punição? Pouco. Muito pouco. Para o que fez. O resto do campeonato. Em pleno campo. Caçar o árbitro e agredi-lo com uma joelhada. Esse jogador tinha que ser radiado logo do futebol. Do futebol à vida. Tinha que ser um castigo exemplar, bem, bem severo, para dar exemplo aos outros. Não. Acaba sempre por ser castigos muito medíocres, castigos muito pequeninos para o que foi, não é? E infelizmente é isso que acontece nos nossos campeonatos. Até que as outras equipas nem compram si para jogar contra eles. Exatamente, quer dizer. Porque, e lá está, José. Porque é que chegou ao ponto deste jogador fazer o que fez? Chegou porque a Federação deixou. Porque as queixas que havia de vários clubes, 16 clubes, na altura nós aqui falámos, havia 16 clubes, acho eu, ou 11 clubes, uma coisa assim, havia bastantes clubes que já tinham feito queixa do Canelas. Ora, se há tanto clube a fazer queixa do Canelas, alguma coisa se passava de grave. Alguma coisa se passava de grave, não é? E se a Federação intervisse logo e as leis do futebol também fossem mais pesadas e fossem... E atuassem logo, não tinha chegado a esse ponto, não é? Nem o Canelas subia da divisão. Claro, não tinha chegado a esse ponto, mas bom, infelizmente. É assim. Bom, e vamos à classificação, não é? Após esta 19ª jornada, temos o Porto em primeiro lugar com 49 pontos, em segundo o Benfica com 44, terceiro o Braga com 43. Quarto Sporting com 39, ou seja, o Sporting com este empate, se já não estava a ficar muito fácil, com este empate o Sporting ficou a 10 pontos e fica praticamente a quase arredado do título, na minha opinião. Olha, uma coisa, porque assim, não é só o Porto que está à frente do Sporting, não é? São três equipas que estão à frente do Sporting. E amanhã, para mim, é uma jornada decisiva, porque é um Sporting Benfica e um Guimarães Porto. Sabes que amanhã os jogos são esses. E para mim, e mesmo hoje já o Chaves tem um jogo um bocadinho mais fácil, mas para o Porto e para o Sporting amanhã, eu acho que vai ser uma jornada decisiva para, a bem dizer, se entrega o campeonato ou não. Ah, sim, aqui repara. Se o Benfica perde em Alvalade e o Porto ganha, o Porto está com 5 pontos de vantagem e fica com 8. E começa a ser uma margem grande. Para o campeonato já vai na segunda volta, começa a ser uma margem grande. E ele depois já fica com 6 do Sporting, do Braga. Se o Sporting não ganha, que empata ou perde, se já está quase arredado o título, então fica definitivamente. Isso é garantido. Aqui, o clube que pode aqui beneficiar bastante dos resultados amanhã é o Braga. É o que eu digo. O Braga, se o Porto não ganhar ao Guimarães e o Sporting Benfica houver um empate ou uma derrota do Benfica, o Braga aqui pode subir ao segundo lugar e aproximar-se aqui muito seriamente do primeiro, não é? Quem o Braga acho que é o único que pode beneficiar destes jogos que vai haver. Amanhã? Exato. Quer dizer, porque o Braga ainda para mais joga hoje. Sim, o Braga, exatamente. Joga logo à noite. Ora, portanto, o Sporting em quarto lugar com 39, não é? Depois temos em quinto lugar o Vitória de Guimarães com 31. Também com 31 o surpreendente Moreirense, como dizíamos há bocadinho, na minha opinião, a melhor época de sempre do Moreirense na primeira divisão. Depois temos em sétimo lugar o Bolonenses. Como eu dizia, perdeu 3-0 no Porto, mas está a fazer um bom campeonato também. Oitavo para o Portimonense com 27. Nono para o Rio Ave com 25, décimo Santa Clara com 21, décimo primeiro Vitória de Setúbal com 20, também com 20 em 12º o Tondela e em 13º o Marítimo, depois em 14º com 19 temos o Nacional, 15º temos o Desportivo das Aves com 18, porque esta vitória no Tondela foi muito importante para sair aqui dos lugares de descida. Depois no lugar de descida, em 16º temos o Boa Vista com 16 pontos, 17º para o Chaves com 15, que mesmo com a vitória no Portimonense continua aqui na linha d'água, e em 18º e último o Feirense com 14 pontos. Portanto, isto está a ficar um pouco complicado, porque este ano lembrar que este ano descem três equipas, não é? Porque há o Gil Vicente que vai subir diretamente. Portanto, e a próxima jornada, que começa sexta-feira com o Moreirense-Porto, depois temos no sábado Marítimo-Esportivo das Aves, temos o Portimonense-Rio Ave, o Tondela-Vitória de Guimarães, o Braga-Chaves, o Boa Vista-Santa Clara, Benfica-Nacional e Feirense-Sporting. Não, a próxima jornada. Isso é próximo, sim. Dois a oito dias. Vou já dizer deste fim de semana. Feirense Sporting e Vitória de Setúbal Bolonenses. Isto deu exatamente dois a 8 dias, vá. Onde tivemos ontem um Rio Ave Tondela que ficou empatado a 2-2. Exatamente, onde Tondela esteve, se não me engano, a vencer por 2-0. Pelo menos 2-1 sei que esteve. Mas e hoje, agora já estava a decorrer o um jogo, começou a dizer. Sim, o Rio Ave empatou 2-2 com o Tondela, já foi ontem esse jogo, e hoje o Chaves venceu 1-0 Marítimo. Ora bem, o Chaves aqui já está a começar a subir. Aqui já se praticamente sai da linha d'água, exatamente. Duas vitórias agora seguidas muito importantes, até porque são dois adversários diretos. No fundo, diretos. O Marítimo, que está a fazer um mau campeonato e que anda cá em baixo, e o Portimonense, que está um bocadinho melhor, mas que e a não... qualquer momento também pode ser aqui para estes lugares, porque. Porque não é no fundo muito o lugar do Portimonense cá por cima, não é? E, não, se não passa um bocadinho de músicas, não tens aí? Sim, porque agora temos aqui o restante de jogos, não é? O restante de jogos que não é fácil aparecer aqui, mas que, portanto, temos já hoje tivemos já estes Chaves. Este Chaves 1, Marítimo 0. Depois vamos ter o Boa Vista Feirense, agora já de seguida. E depois o Aves Braga. Braga. Mais logo à noite, exatamente. Depois temos amanhã a continuidade do nosso campeonato com o Nacional Vitória de Setúbal, o Santa Clara Portimonense, o Sporting Benfica às 5h30, portanto 6h30 daqui, e o Vitória de Guimarães Porto depois mais à noitinha, exatamente, portanto, às 9 horas, se não me engano, alguma coisa daqui. Portanto, o Porto no fundo aqui já vai entrar sabendo como é que o resultado entre no derby de Lisboa. E depois temos na segunda-feira, para terminar, o Belenense Sade Moreirense. Aqui duas equipas estão a fazer um bom campeonato. Onde o Belenense está com um sério problema, que não vai poder jogar no Estádio Nacional devido à relva, do mau estado da relva, e o Portimonense, que já não joga no estádio do Belenense. Depois do Restelo, não é? Do Restelo. Infelizmente, mais uma novela que aconteceu no nosso campeonato, não é? E não agora temos um Belenense dividido, um Belenense numa primeira divisão, que não joga no seu estádio. Isto. E tem de agora de arranjar um novo estádio, não sei quem será o ali pela zona, talvez o do Atlético. O Atlético Clube. Sim, estão a falar Clube, do Atlético, estão a falar do Estoril. Pois, também do Sporting Real, ou assim uma coisa, não sei. Ah, e o Real Massamá? Sim, também por aí, Massamá. Também ali, há ali uns vários campos. Pois, mas é uma tristeza, isto, enfim, acontece nos nossos campeonatos e nós lá fora raramente vemos isto acontecer. Ainda para mais, como é que se diz, o Belenenses, que está agora a começar um campeonato nas Distritais, não é? É uma tristeza. Tem é uma tristeza o que vai acontecendo no nosso futebol, no nosso campeonato, não é? Mas bom, é assim. Olha, como melhores marcadores temos o Diego Sousa, que se falava agora em talvez ir para um dos grandes, para o Benfica. Sobretudo o Benfica, exatamente, que era o mais. Temos este avançado, que na minha opinião é um bom avançado, este Diego Sousa. Já o era no Marítimo e agora no Braga continua, com 13 golos. Temos em segundo o Bas Dost com 11. E em terceiro, o Zé Ferovic com 10. Este Zé Ferovic, que na minha opinião tem vindo a melhorar muito também no Benfica. Assim como o Tiquinho Soares, que está em quarto lugar nos melhores marcadores com 9. Mas também tem vindo a melhorar. Estes dois também, avançados, na minha opinião, têm vindo a melhorar. O Zé Ferovic estar a melhorar no Benfica é também devido do Benfica passar de um 4-3-3 para sim, um 4-4-2. Sim, a mudança da tática, claro. Também foi importante, porque ele foi sempre um jogador que gosta de jogar com um ao lado dele. Sim, há avançados que não se dão a jogar sozinhos. Ah, está. Por exemplo, o Porto, a gente bem viu o Porto. Se o Soares e o Marega não jogam juntos, não há ataque. É bem dizer, não há ataque. Não há avançados, exatamente, que as coisas funcionam bem, mas é... A gente viu o cara, o Metriglu, no Benfica, a jogar, a marcar golos, e vem aqui para o Marseille a jogar num 4-3-3, não rende. Não dá, porque não é isso. Bom, vamos então agora à música, e depois vamos à segunda divisão. É fim de semana, mas não vou cair na cama. Hoje não quero ficar só com a solidão. Vou-me arranjar, vou-me perfumar, vou pôr a mini saia e um bom tacão. Todos esquecer aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a hora e nem lugar. Pode ser aqui ou em outro país. Mississippi. Exatamente. Ora então, vamos aos resultados da segunda liga, não é? Da 19ª jornada. E os resultados são os seguintes: vitória de Guimarães B 1, Mafra 2, Passos de Ferreira 2, Académica 0. Aqui a Académica tinha uma boa oportunidade para encurtar distâncias e aproximar-se dos clubes cimeiros, mas assim não aconteceu. O Passo Ferreira aqui a marcar passo e a dizer que está lá para subir, não é? Para, e aqui o Mafra a dar também a ter aqui uma vitória também importante nesse sentido, Mafra, que está um pouco mais afastado, mas não muito, continua ali na espreita de que haja um ou outro que descaia um bocadinho. Penafiel 1, Famalicão 2, Famalicão que também continua a fazer um bom campeonato, a lutar muito bem pela subida. Oliveirense 5, Académico Viseu 3, aqui um grande jogo de futebol em termos de golos, 8 golos. É sim, só para o espectáculo. Exatamente, 5-3, já não é muito usual. Depois tivemos um Farense 0, Porto B 0, Estoril 2, Braga B 1. Estoril também que não quer descolar dos lugares de subida. Temos o Varzim 2, Leixões 1, Benfica B 3, Arouca 1. Estes são os resultados aqui da 19ª jornada. E a classificação é a seguinte: Paço Ferreira em primeiro com 43 pontos, Famalicão segundo 41, Benfica B em terceiro com 35, Estoril em quarto com 33, portanto aqui o Famalicão e o Paço Ferreira já têm aqui alguma margem. Já, de... só sobem dois. Só sobem dois, exatamente. Portanto, o Estoril atrasou um pouquinho, estava ali nos primeiros lugares, mas atrasou um pouco. O Mafra com 32, como eu dizia, o Mafra continua ali um pouco na espreita, não é? Que haja um ou outro desses primeiros que descaiam um bocadinho, vai se mantendo ali. Académica em 6º lugar com 30 pontos, como eu dizia, se a Académica vencesse no Paço Ferreira tinha 33 e o Paços 40, estava a 7, é o que eu digo, estava aqui mais pertinho, teve essa oportunidade. Porto B, 7º lugar para o Porto B, com 28 pontos. O Porto B começou muito mal este campeonato, andou muitas jornadas em último lugar. É verdade. E já está aqui em 7º lugar, com 28 pontos. É de destacar. O Penafiel em 8º com 26. Em 9º, Farense também com 26. Com 25, desculpem. Com 25 também temos em 10º o Barzinho. Em 11º com 24 o Leixões. 12º para o Guimarães B com 20. 13º para o Covilhá também com 20. Também com 20 em 14º o Académico Viseu. E em 15º o Cova da Piedade. 4 equipas aqui com 20 pontos. Depois na linha de descida temos o Braga B com 19. Também com 19 o Oliveirense. E o Arouca em último lugar, em 18º, com 18 pontos. Arouca que desceu há 2 anos, que no ano passado lutou até a última jornada para subir. E este ano? E não subiu por um golo, e este ano... Está a lutar para não descer. A lutar para não descer, ou seja, há aqui uma diferença astronómica de um ano para o outro. Mas bom, isto é também assim, se calhar os meios financeiros também não ajudam, não é? Pois, porque isto às vezes de um ano para o outro, as equipas não conseguindo resultados ideais. Também depois temos ali perto que é o Feirense, o Tondela, não é? Estão ali, é tudo a mesma região, não é? Mais ou menos. Sim, mas, exato. Depois as equipas que estão ali por mais perto, se calhar firmam-se mais um bocadinho e o orçamento sobe um bocadinho, ao detrimento até do Arouca, se calhar, que não tem, não é? Claro, claro. Não, às vezes acontece. Exato, porque isto na altura há as firmas que também apoiam, que por vezes investem naquele ano, as coisas não correm bem, depois no ano a seguir já não são dispostas a investir. Se calhar fogem para os vizinhos, como tu dizes, estão dela. E... Tu vês, por exemplo, o cara de antes já há anos, já vai para aí há 20 anos. O cara, por exemplo, Amarante, Lixa, Felgueiras. Aquelas três equipas ali, aquelas três vezes. Sim, segunda divisão, primeira. Era uma guerra entre as três. Esteve na primeira, mas sobretudo na segunda, a andar sempre ali, mesmo Faf e tudo, e agora quem viu esses clubes e quem vê, é verdade. É verdade, não é? Aquela zona de Val Sousa continua a ser uma zona rica em trabalho. Não é? Em termos de indústria, Felgueiras, capital do calçado, o Paço de Ferreira. Do mal do mas o Paço de Ferreira ainda vai mantendo ali a equipa até. Mas é uma zona rica até em trabalho, mas que em termos de apoios para o futebol é uma zona que o povo praticamente desistiu de apoiar. Desistiu, o futebol. Foi, e o futebol agora caiu muito naquela zona. Depois já hoje tivemos o Mafra 1, Benfica B 1, e tivemos o Sporting da Covilhã 1, Varzim 0. A decorrer temos o Académica 1, Vitória de Guimarães B 0, este jogo está a decorrer neste momento. E depois amanhã temos os restantes jogos desta jornada, que é o Leixões Estoril, Arouca Académico de Viseu, Braga B Farense, Cova da Piedade Oliveirense e Porto B Penafiel. Portanto, isto é a próxima jornada. A próxima jornada, desta semana, vá. E da próxima jornada não tenho não? Aqui nada. Não tenho aqui nada, não. Não. Então vou passar-me com uma pequena música e canto por isso, está bem? Exato. Força aí. A Maria vai casar, espera pelo namorado.

vais viver para sempre. Eu te escrevo do meu coração. Mãe, eu lembro dos teus braços, de um abrigo onde eu posso errar. Acompanhas cada dia, cada passo. Se eu cair, tu vais me levantar. Eu lembro-me de cada história que contavas para me ver vencer. Hoje sabes, mamá, eu sou um homem, mas o medo é sempre te perder. Oh mamá, oh mamá, oh mamá, não me deixes a mais. Oh mamá, jamais. Tempo passa, tudo muda. Da velha casa nada ficou. E na rua já não encontro meus amigos, nem os cantos onde a gente brincou. Hoje eu sei, aprendi, já não volta o que o tempo levou. Então antes que seja tarde, eu lembro-me de cada história que contavas para me ver vencer. Hoje sabes, mamá, eu sou um homem, mas o medo é sempre te perder. Oh mamá, oh mamá, oh mamá, não me deixes a mais. Oh mamá, vamos lá. Tens, vamos lá ao campeonato do Portugal, não é? 19ª jornada, seguintes resultados: Mirandês 1, Montalegre 2, União Turcatense 1, Mirandela 3, São Martinho 3, Pedras Salgadas 1, Faf 0, Maria da Fonte 0, Limianos 0, Caçador das Taipas 1, Gil Vicente 1, Associação Desportiva de Oliveirense 0, Trofense 0, Felgueiras 1, Chaves B 4, Merlinense 0, Vila Verdense 0, Vizela 2. Portanto, estes os resultados da 19ª jornada da Série A. A classificação desta série é a seguinte: temos em primeiro lugar o Gil Vicente com 44 pontos, embora que o Gil Vicente não conte muito aqui. Não tira os lugares aos outros, porque o Gil Vicente, como vai subir direto, é como se não existisse nesse campeonato. Até que aqui tem a pontuação, mas não conta. Segundo lugar, Vizela com 43 pontos. Terceiro, Trofense com 40. São Martinho em quarto também com 40. Felgueiras em quinto com 38. Temos aqui uma série muito renhida. Sexto lugar para o Faf com 37. Sétimo lugar, Mirandela, 34. Oitavo, Chaves B, com 30. Nono, Montalegre, 24. Décimo, Merlinense, 21. Décimo primeiro, Pedras Salgadas, com 20. Décimo segundo, Maria da Fonte, com 19. Décimo terceiro, União Turcatense, 18. Décimo quarto, Oliveirense, 16. Também com 16, 15º, Caçador das Taipas. Depois, em 16º, Limianos, com 14 pontos. 17º, Vila Verdense, com 11. E último, 18º, para o Mirandês, com 9 pontos. Estes são a classificação desta série A. Desta série A, portanto. Aqui estava à procura da 20ª jornada, e cá está, que é amanhã. Temos, portanto, então o Pedra Salgada Estrofense, o Mirandela São Martinho, Vizela Chaves B, Maria da Fonte Mirandês, Caçador das Taipas Gil Vicente, um derby da região, o Felgueiras Faf. Lembro-me quando era rapaz novo, estes jogos eram muito ranhoso. Muito rinhidos, havia por vezes porrada, havia era jogos de muito, mas eram jogos que enchiam os estádios. Era, na altura, um Lixa Felgueiras, um Faf Felgueiras, um Felgueiras Amarante, eram jogos onde os estádios estavam cheios. Marcana Bezos, Paredes, aquelas equipas ali, do Bolo de Sousa, não é? É, vi tudo ali. Aqueles derbys que havia por ali, os estádios antigamente estavam sempre cheios. Portanto, Felgueiras Faf, Montalegre União Turcatense, Merlinense Vila Verdense e Oliveirense Limianos. Portanto, isto referente à próxima jornada, que é amanhã, da série A. Enquanto tu preparas aí a B, vamos meter uma música, vamos fazer um intercalar para deixar tempo de procurar isto, está bem? É como tu quiseres, senão damos já as primeiras duas séries e depois damos... Se já tens isto aí pronto, não há problema. E depois damos as outras duas. Pelo meio das. São quatro séries, não é? É, são quatro. Portanto, a 19ª jornada da Série B tem os seguintes resultados: São Joanense 0, Sporting de Espinho 0, Coimbrões 0, Paredes 1, Pedras Rubras 4, Penalva do Castelo 0, Gafanha da Nazaré 2, Marítimo B 1, Lusitânia de Lourosa 1, Sinfães 1. Águeda 2, Lusitano 2, Cesarense 1, Leça da Palmeira 3, Gondomar 3, Sporting da Meda 0 e União da Madeira 0, Amarante 0. Esse resultado tu já, o sabias, não é? Eu sabia porque estive a ver o jogo no Facebook. No Facebook há uma pessoa que me transmite o jogo, esteve lá na Madeira e eu, por acaso, no Facebook estive a ver o jogo. Ah, ora bem, exato. Quer dizer, aquilo é no telemóvel, não é? Mas pronto, sim, aqui há dias também houve alguém que também estava com o jogo do Felgueiras, exato. Também às vezes aparece no Facebook jogos assim dessa. Alguém que está a filmar e que está a pôr em direto. Onde nós vamos matando um bocadinho de saudades, não é? Dos clubes da nossa terra. Até te digo uma coisa: estava a ver o jogo e faltava. Quer dizer, o árbitro levantou a placa. 3 minutos de compensação e cortou. Depois a gente no Facebook a perguntar como é que ficou o resultado. Pronto. É porque a pessoa que estava a filmar para o Facebook só tinha direito a 90 minutos de jogo, não tinha direito aos descontos. Pronto, mas foi bom, foi a levantar a placa, pamba, cortou aquilo. Exatamente. E onde a gente até, bom, é uma coisa boa, é que a gente no Facebook vê que tem amigos também que estão com a gente a ver. Sim, exato. Não, é uma peça de ferramenta que realmente nos faz aproximar mais dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, exatamente. Por exemplo, como também. E neste caso, do nosso clube, da nossa terra, não é? Tivemos aqui a. Foi no domingo passado, este domingo, mas há 15 dias já, os Júniores do Amarante foram jogar ali para o lado do Vila Nova de Gaia, ali já não me lembro do clube, e se foi lá perder 1-0. E se os Júniores do Amarante tivesse ganho esse jogo, tinha acesso aos campeonatos nacionais. Podia apanhar a Zona Norte, o Porto, o Braga, o Guimarães, equipas que estão na primeira divisão Júnior. E pronto, infelizmente perderam lá aos 90, até o empate chegava, perderam lá aos 90 mais 2, 1-0. E era o último jogo? E era o último jogo. Pronto, não deu acesso. Não. Pronto, é futebol. Sim, mas com esses clubes em termos da equipa principal não estão muito cá para cima, estão neste campeonato de Portugal, mas em termos de camadas jovens ainda vão tendo boa formação. Estão tendo boa formação, pronto, pois é aquela sorte de poder de poder a subir. Olha, se tu já vês, por exemplo, uma equipa do Amarante a subir ao Nacional do Júnior, já... Sim, depois o que é pena é que, pena, por um lado, e pelo outro não, não é? Que parte destes jogadores depois saem, bom, é. Bem os clubes maiores, os colos, e nunca chegam a dar, por vezes, o seu contributo ao Amarante, na principal equipa, não é? É o que eu ia dizer, naquele tempo o Amarante, quem se lembra do Ricardo Carvalho, do Delfim que esteve no Sporting e do Nuno Gomes do Boa Vista. Sim, exatamente. Eram três jogadores júniores do Amarante e foram. Eu lembro-me que eu cheguei a jogar contra o Nuno Gomes. Cheguei a jogar contra o Nuno Gomes quando jogava no Amarante. No Barzi e no Felgueiras. Ele jogava no Amarante. Sim, ele jogava no Amarante. Pois, lembro-me um ano nós praticamente no fim do campeonato. Onde tínhamos ido todos para a discoteca e da discoteca fomos diretos para o jogo. Nunca mais me esqueço, um sábado à noite, e tínhamos jogo no domingo de manhã e fomos diretos para o jogo todos de jogar. Aí estava no Barça, que é uma freguesia de Felgueiras, e fomos ao Amarante e perdemos 19-0 e o Nuno Gomes marcou 10 golos e passado 15 dias na liga, como é que se chamava, depois no fim do campeonato havia ali uma liga entre os primeiros 8, e nós passados 15 dias em Várzea ganhámos 2-0 ao Amarante. Ou seja, é para veres, nós na altura esse 19-0, porque nós íamos praticamente sem dormir, cansados, aquilo era como quem batia mortos naquele jogo, mas ficou marcado pelos 10 golos do Nuno Gomes, e o Nuno Gomes de facto naquela altura destacava-se já dos outros todos. Estes jogadores não chegam por acaso aonde chegam, pois. Já naquela altura, nos Júniores do Amarante, o Nuno Gomes se destacava bastante dos outros, sem dúvida. Pronto, e foi o que eu quero dizer, são os jogadores que aparecem e de repente, se calhar, não sei, não conheço verdadeiramente os Júniores este ano do Amarante, mas vamos dizer, por o que fizer no campeonato, pode aparecer um ou dois ou até três que são que vão ser. Sim, que vão dar cartas, claro, no nosso futebol, cartas. Exatamente. Pois é, que quem está por lá é que segue esses jogadores e sabem quem eles são, não é? Que os nomes. Nós aqui, pronto, pouco sabemos. Depois é preciso também ter um bocadinho de sorte nas pessoas que estás a acabar de dizer que estão por lá e que podem encaminhar da melhor maneira possível esses jovens, não é? Isso depois também é preciso ter um bocado de sorte com quem está pela frente desses jovens, tentar dar os melhores conselhos. E temos um jogador que estava até anteontem no Felgueiras e que do Felgueiras foi para a primeira divisão, se não me engano foi para o Belenenses, um jogador que estava a jogar na equipa do Felgueiras. Exato, não te posso dizer que eu soube aquilo, até eu vi o Felgueiro. Neste campeonato da terceira divisão há aqui muito bons jogadores. É o que eu digo, nós por vezes não precisamos, os clubes em Portugal não precisam de ir lá fora buscar. Tem bons jogadores nos nossos campeonatos. É preciso é estar atentos. E apostar neles. E apostar neles e estar atentos, porque eu acho que é o que falta ainda muito, é estar às vezes atentos a estes jogadores e ver jogos, a ver pessoas de clubes, estás a perceber, José? Imagina, vamos supor um Passo de Ferreira, agora o Passo de Seu, mas pronto, um Moreirense, não é? Um Moreirense, por exemplo, e ver jogos destes, por exemplo, um Gondomar Amarante, um Felgueiras Fafa, agora este derby que vai haver, ir ver esses jogos e analisar certos jogadores. Há jogadores de muita qualidade nesses clubes. Há jogadores de muita qualidade nesses clubes. É só puxar um bocadinho por eles e levá-los um bocadinho mais à frente. Sim, se eles conseguirem. Claro, isso, se ninguém for ver, que ninguém depois aposte neles, é evidente que não. Tem que haver uma aposta. Então vamos ao... Ora, e a classificação desta Série B é a seguinte, após esta 19ª jornada. Temos o Gondomar em primeiro lugar com 40 pontos. Em segundo, Lusitânia de Lourosa com 35. Em terceiro, a São Joanense com 34. Quarto, para o Lusitano com 33. Quinto, Sporting de Espinho, 32. Aqui tudo muito seguido. Sexto, Paredes, 31. Sétimo, Amarante com 29. Oitavo, Gafanha com 27. Nono, Águeda com 26. Décimo, União da Madeira com 24. Também com 24, em 11º, Coimbrões. 12º, Marítimo B com 23. 13º, Sinfãs com 22. 14º, Penalva do Castelo com 21. 15º, Pedras Rubras com 20. 16º, Leça da Palmeira com 19. 17º, Cesarense com 18. E em último, com apenas um empate, um ponto, o Sporting de Meda com um ponto, um ponto. Em último lugar desta série B. A próxima jornada, a 20ª que desta série B, temos os seguintes jogos que são amanhã, dia 3. Então não aparece. Dá para meter, então está aqui, 20ª, cá está. Série B. Ora, aqui está, série B. Temos então os seguintes jogos para amanhã. Leça da Palmeira, Pedras Rubras, aqui um derby do Porto, da zona do Porto. Temos o Amarante Sanjonense, aqui um derby da mesma cor, não é da mesma zona, mas as cores é o preto e branco. Temos o Sporting de Espinho, União da Madeira. Temos o Penalba do Castelo, Lusitânia de Lourosa. Marítimo B, Coimbrões. Paredes, Cesarense. Sinfães, Gafanha. Lusitano, Gondomar. E Sporting de Meda, Águeda. E prontos, estas duas primeiras séries está anunciado, resultados, classificação e próxima jornada. Então vamos agora à música. Podes passar uma música, José, e vamos às outras duas séries. Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, manantial azul que me llena de amor, como el milagro que tanto esperé. Eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, tú siempre serás solo tú. Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Azul como el mar azul, como das noites vai chorando por sua terra natal. Os anos vão se passando e ele vai adiando o dia em que há de voltar. Depois de ter recebido uma carta comovido, baixinho diz a chorar: tem rugas no seu rosto que são sinais de desgosto, de dor e desilusão. As festas e procissões, sua fé e as tradições, e ele nunca esqueceu. Relembra a mocidade, recorda com saudade a terra onde nasceu. Jorge Ferreira, o pensado do imigrante. Ora, então vamos continuar com este Campeonato de Portugal, não é? Vamos à Série C. Resultados da 19ª jornada são os seguintes: Vilafranquense 1, Benfica de Castelo Branco 1, Torriense 0, Nogueirense 2, Caldas da Rainha 2, Oleiros 2, Anadia 0, Oliveira do Hospital 0, Alverca 3, Alquins 1, Sintrense 3, Peniche 2, União de Leiria 3, Maçom 0, Santa Iria 1, Loures 2, Sertanense 0, Fátima 0. Estes são os resultados da Série C referentes à 19ª jornada. E a classificação é a seguinte desta série, após estas 19 jornadas. Em primeiro lugar temos o União de Leiria com 38 pontos, segundo para o Sintrense com 36, também com 36 o Vilafranquense em terceiro lugar, com licença, quarto Anadia com 35, também com 35 em quinto o Benfica de Castelo Branco, sexto para o Oliveira do Hospital com 32, também com 32 em sétimo o Nogueirense, oitavo para o Torriense com 29, Nono para o Fátima com 28, décimo lugar para o Oleiros com 27, décimo primeiro Caldas da Rinha 23, também com 23 em décimo segundo temos o Louros, décimo terceiro Sertanense com 21, décimo quarto Alverca com 19, décimo quinto Santa Iria com 16, décimo sexto Peniche com 14, décimo sétimo Alcaíns com 10 e em último lugar, décimo oitavo, temos o Maçom com apenas 9 pontos. Esta é a classificação da Série C após estas 19 jornadas. Jogos para amanhã desta Série C são os seguintes: Maçom Anadia, Benfica de Castelo Branco Sintrense, Nogueirense Caldas da Rainha, Oliveira do Hospital Sertanense, Fátima Alverca, Loures União de Leiria, Alquins Santa Iria, Oleiros Torriense e Peniche Vila Franquense. Portanto, da Série A série de C está concluída com os resultados e com a classificação e a próxima jornada. Vamos à série D e última, e vamos aos resultados da 19ª jornada. São os seguintes: Olímpico do Montijo, Olímpico do Montijo 1, Ferreiras 1, Moura 0, Casa Pia 1, Real Maçamá 1, Redondense 0, Amora 2, 1º de Dezembro 3, Pinhal Novense 0, Armacenenses 0, Oriental 0, Vasco da Gama da Vidigueira 0, Loletano 2, Olhanense 2, um derby aqui do Algarve, Loulé Olhão, a terminar empatado a 2. Normalmente o Loletano costumava jogar no estádio do Algarve, não sei se não sei, é. Houve ali uma fase que jogou. Jogou. Praiense 3, Sporting Ideal 1, Angrense 0, Sacavanense 1. Portanto, resultados da Série D referentes à 19ª jornada. Com estes resultados e estas 19 jornadas, a classificação é a seguinte desta Série D: primeiro lugar para o Praiense com 42, segundo também com 42 o Casa Pia, terceiro Real Maçamá com 37, quarto Oriental com 35, quinto Amora com 32, sexto Olhanense com 31, sétimo Olímpico de Montijo com 30, também com 30 em oitavo o 1º de Dezembro, em nono lugar o Pinhal Novense com 27, décimo lugar Sporting Ideal com 26, décimo primeiro Armacenenses com 25, décimo segundo Sacavenense com 24, décimo terceiro Loletano com 22, décimo quarto Moura com 16 pontos, décimo quinto Angrense com 15, décimo sexto Ferreiras com 14, décimo sétimo Vasco da Gama Vidigueira com 13 e décimo oitavo e último, apenas com um empate, um ponto, o Redondense. Portanto, só falta dar a jornada de amanhã desta Série D. Vigésima jornada. E é o seguinte, ora, vigésima jornada desta Série D, temos os seguintes jogos então agendados para amanhã: Ferreiras Praiense, Redondense Moura, Olhanense Amora, Sacavenense Oriental, Vasco da Gama Vidigueira Angrense, Armacenenses Loletano, 1º de Dezembro Real Maçamá, Casa Pia Pinhal Novense e Sporting Ideal Montijo. E prontos, e temos dada toda a classificação dos três principais campeonatos, não é? De Portugal. Agora aí de Portugal. Vai procura, porque se não me engano, no meio da semana deve de haver jogos da Taça de Portugal, onde deve de haver, ou é no meio da semana ou outro, já não me lembro. Enquanto a gente passa uma pequena música, está bem? Está bem, força aí. Eu sei que não sou o homem que ela quer amar. Eu tenho

amigos dizem que eu sou louco. Não crê ninguém depois dessa paixão. E cá estamos então para anunciar da Taça de Portugal. Ora, e a Taça de Portugal é, já saiu o sorteio, não é? De referente às datas. E as datas são as seguintes: o Benfica Sporting, dia 6 de fevereiro, portanto, quarta-feira. É já quarta-feira, não é? Quarta-feira, exatamente. Temos amanhã o Sporting Benfica para o campeonato e quarta-feira o Benfica Sporting para a taça. De lembrar que a taça, as meias finais da Taça de Portugal são disputadas em duas mãos. Em duas mãos, aí de vir. Portanto, quarta-feira às 21h45, muito tarde este jogo. É. Portanto, 10 menos um quarto da noite é muito tarde. E aqui uma hora a mais. Sim, aqui 11 menos um quarto. Mas mesmo em Portugal, 10 menos um quarto da noite é muito tarde. É muito tarde. Né? Muito tarde, porque é assim: quem mora ali por Lisboa, ainda vá que não vá, quem se desloca do norte ou de Coimbra, ou seja, de onde for, 10 menos um quarto, 11 menos um quarto, acaba às 11 e meia da noite. O tempo de sair do estádio e tudo, chegar a casa e não chegar, é uma hora da manhã. Às tantas da manhã. Acho um exagero isto, mas pronto. É a televisão que comanda. Sim, exatamente. Depois temos no dia 26, portanto, quarta-feira temos o Benfica Sporting, e depois no dia 26 de fevereiro o Porto Braga. O Sporting de Braga é só dia 26 de fevereiro. Depois a segunda mão, Braga-Porto, normalmente já estará marcada para o dia 3 ou 4 de abril. Um mês depois. Exatamente. Um mês depois, isto é, sim? Sim. Mais de um mês até. O Braga-Porto será para o 3-4 de abril, às 16 horas, em princípio, estará marcado para esta data, mas aqui diz que os encontros da segunda mão serão realizados entre os dias 2 e 4 de abril, ou, em alternativa, entre os dias 23 e 25 do mesmo mês. A marcação dos jogos depende da continuidade dos que estão envolvidos nas competições da UEFA. Pois. Portanto, a primeira mão está marcada. O Benfica Sporting é já quarta-feira, dia 6 de fevereiro. E o Porto Sporting de Braga, dia 26 de fevereiro. A segunda mão ainda não está decidida, o Porto devido às competições europeias. Portanto, serão realizados entre os dias 2 e 4 de abril, ou em alternativa entre o 23 e 25 de abril, consoante a continuidade das provas europeias. Prontos, portanto, da taça está tudo, do campeonato também. E da emissão também, se chegamos ao fim. Apenas de dizer aqui que o Everton perdeu em casa com o Wolverhampton, o derby de treinadores portugueses, Marcos Silva. Marcos Silva que perdeu e que há um bocado de pressão em termos da continuidade ou não, embora que o Everton não está bem classificado, não é? Mas há 3, 4 jogos para cá tem perdendo jogos. Sim, mas está ali em 8º lugar, atrás apenas do Wolverhampton, tirando os grandes, os chamados grandes. Está atrás. Está o Wolverhampton a seguir ao Manchester United. E agora subiu o Watford para intermeteu-se entre o Wolverhampton e o Everton, porque devido a esta derrota do Everton. E de dizer que o André Gomes marcou o golo pelo Wolverhampton. Não, pelo Everton. Pelo Everton, exatamente, pelo Everton. O André Gomes marcou. E pelo lado do Wolverhampton marcou o primeiro golo o Ruben Neves. De penalti. De penalti. E depois marcou o Raul Jiménez, que está a fazer um excelente campeonato. Um excelente campeonato aqui no Inglaterra. O ex-jogador do Benfica. E, portanto, o Wolverhampton continua a fazer um campeonato excelente para uma equipa que subiu este ano no Espírito Santo, está de parabéns. E jogaram a titular, o João Moutinho, o Diogo Jota, o Rui Neves, e depois entrou o Hélder Costa, portanto, do lado do Everton também o André Gomes, que os portugueses a destacar-se. Sim, que o Wolverhampton é a equipa mais portuguesa da Inglaterra. Exatamente, sem dúvida. Ah. Tem vários portugueses. E também apenas uma pequenina nota, o Chelsea ganhou 5-0, ou o Huddersfield, e um bis de Gonzalo Higuaín, que na estreia... Já começou a marcar. Exatamente, estava no AC Milan, não era? Não é? O Gonzalo Higuaín, e transferiu-se para o Chelsea, e logo com um bis na sua estreia. Portanto, não há assim nada de mais a salientar, a não ser que aqui os jogos da nossa... do nosso campeonato que... Acabaram? Sim, acho que o Académica já acabou, não é? E podemos já dizer aqui o resultado. Ora, cá está. A Académica estava a ganhar 1-0 ao Vitória de Guimarães B e terminou empatada a uma bola. E o Boa Vista Feirense, o derby ali da zona de Porto, um derby de uma luta muito grande para a manutenção, está neste momento no intervalo, com senso, neste momento no intervalo com 0-0. Portanto, e o Chaves já tinha ganho 1-0. E o Chaves tinha ganho 1-0, exato, já esta tarde ao Marítimo. Ao Marítimo, exatamente. Portanto. Bayern de Munique perdeu 3-1 no Leverkusen, uma derrota. O Bayern de Munique estava agora a recuperar. Isto aí... E já estava em segundo lugar. O Dortmund empatou 1-1 no Eintracht Frankfurt. O Dortmund continua em primeiro lugar. Mas o Bayern de Munique estava a se aproximar e agora aqui com mais uma derrota. Aqui no Barcelona, que estava a perder 2-1 em casa com o Valência ao intervalo, e neste momento já empatou a 2 bolas. Portanto, aqui alguns pequenos destaques, nada mais de especial. Temos já esta noite o Juventus Parma, Juventus que surpreendentemente foi eliminado da Taça de Itália por 3-0 no Atalanta. Ou seja, houve dois resultados surpreendentes, que foi esse 3-0 do Atalanta à Juventus. Juventus, que é a equipa que tem e lidera o campeonato a quase a brincar, a quase podemos dizer assim. Mas ajuda a taça, não é? Está. Exatamente, mas por uns claros 3-0. E depois outro resultado um bocado fora de normal foi a Fiorentina, que deu 7-1 à Roma. Verdade, também nos quartos de final da Taça de Itália. Foram dois resultados surpreendentes, o 7-1 da Fiorentina à Roma e o 3-0 da Atalanta à Juventus. Onde já falam do Jorge Jesus que saiu do... Sim, nas notícias já diz que há portas abertas para a Itália, para o Jorge Jesus, não sei para quem, talvez para a Roma, talvez para o AC Milan, que também não está a fazer um grande campeonato, mas à partida talvez o Jorge Jesus, Roma, vá arrumar a Itália. Pronto. É tudo possível. Então, é muito possível neste momento. Por hoje é tudo? Por hoje é tudo, José. Não temos assim nada de muito especial a dizer, tirando o bom que já dissemos. Portanto, estamos em conto 2 a 8 dias, não é? Se Deus quiser. Ora, então, para todos, um bom fim de semana e até 2 a 8 dias, se Deus quiser. E um bom domingo de futebol amanhã, não é? Porque exatamente. Amanhã é dia de futebol. É dia de futebol. É sempre o grande dia, é o domingo. Pronto. Sim, mas é por os jogos cá. Também que... Pois é, mais por isso, exatamente. A primeira divisão vai se dividindo, não é? Mas a segunda divisão e o campeonato de Portugal é quase tudo ao domingo, portanto é o dia forte. Vamos vos deixar em companhia da RDP, porque os nossos amigos não estão cá, o Carlos não está cá. Portanto, fico em companhia da RDP Internacional e um bom domingo e um bom fim de semana. Um bem-aja a todos.